Fecheiro 25, capítulo 14. Feliz a noiva em quem a lua brilha. Tivemos sorte. A chuva parou e farrapos de nuvens revelaram uma lua prateada, erguendo-se assimétrica, mas luminosa, por cima da encosta da Black Mountain. Iluminação adequada para um casamento íntimo em família. Eu já conhecia David Caldwell, embora não me lembrasse até o ver. Um cavalheiro pequeno, mas muitíssimo elegante, muito bem vestido, apesar de estar acampado ao ar livre há uma semana. Jamie também o conhecia e respeitava-o. Isso não o impediu de fazer uma carranca quando o pastor se aproximou da fogueira com o seu velho livro de orações nas mãos. Mas eu adverti Jamie com uma cotovelada e ele alterou imediatamente a expressão do rosto para uma inescrutável. Vi Roger olhar uma vez para nós e depois voltar-se outra vez para Brie. Parecia haver um pequeno sorriso no canto da sua boca, ou podia ser apenas o efeito das sombras. Jamie bufou pelo nariz e eu dei-lhe outra cotovelada. Tu fizeste os batizados à tua maneira, sussurrei-lhe. Ele levantou ligeiramente o queixo. Brianna olhou para nós, parecendo ligeiramente ansiosa. E eu não disse nada, pois não? É um casamento cristão perfeitamente respeitável. E eu disse que não era? Então vê lá se pareces feliz. Raios de partam, sibilei. Ele bufou outra vez e assumiu uma expressão de benevolência, apenas um grau acima da absoluta imbecilidade. Está melhor assim? Perguntou ele, os dentes cerrados, num sorriso cordial. Eu vi o Duncan Innes virar-se casualmente para nós, sobressaltar-se e desviar o olhar apressadamente, murmurando alguma coisa à Jocasta, que estava junto à fogueira, com o cabelo branco a brilhar e uma venda nos olhos para os proteger da luz. Ulisses, de pé atrás dela, tinha de facto posto a sua peruca em homenagem à cerimónia. Era tudo o que conseguia ver dele na escuridão, aparentemente desencarnado, pairando no ar, acima do ombro de Jocasta. Enquanto eu observava, a peruca inclinou-se para o lado na nossa direção e eu vislumbrei um ligeiro brilho nos olhos debaixo dela. Quem é aquele Grand-mère? Germain, após ter escapado da custódia dos pais, como sempre, surgiu aos meus pés, apontando com curiosidade para o reverendo Caldwell. É o ministro, querido. A tia Brie e o tio Roger vão casar-se. C'est quoi, ministro? Respirei fundo, mas Jamie foi mais rápido do que eu. É uma espécie de padre, mas não um padre de verdade. Padre mau? Germain olhou para o reverendo Caldwell com um interesse substancialmente maior. Não, não, disse eu. Ele não é de modo algum um padre mau. É só que, bem, nós somos católicos e os católicos têm padres, mas o tio Roger é presbiteriano. Isso quer dizer um herege, interpôs Jamie prestativamente. Ele não é um herege, querido. O grand-père está a brincar. Ou assim parece. Os presbiterianos são... Germain não estava a tomar nenhuma atenção à minha explicação. Em vez disso, inclinara a cabeça para trás, olhando fascinado para Jamie. Porque é que o grand-père está a fazer caretas? Porque estamos muito felizes, exclamou Jamie, a expressão ainda fixa num rito de amabilidade. Germain imediatamente imitou a expressão do avô, um riso desmedido a mostrar os dentes cerrados e de olhos arregalados. Assim? Sim, querido, disse eu num tom incisivo, exatamente assim. Marsali olhou para nós, piscou o olho e puxou a manga de Fergus. Ele virou-se, semicerrando os olhos para nós. Fica feliz, papá. Germain apontou para o seu grotesco sorriso. Estás a ver? A boca de Fergus contorceu-se Ao olhar do seu filho para Jamie, o seu rosto ficou impassível por um segundo. Depois ajustou-se num enorme e falso sorriso de dentes brancos. Marsali deu-lhe um pontapé no calcanhar. Ele encolheu-se, mas o sorriso não esmoreceu. Brianna e Roger estavam a ter uma reunião de última hora com o reverendo Caldwell do outro lado da fogueira. Brianna virou-se, ajeitando para trás o cabelo solto. Viu a falange de rostos sorridentes e arregalou os olhos, boquiaberta. Os seus olhos dirigiram-se-me. Eu encolhi simplesmente os ombros, impotente. Ela comprimiu os lábios, mas não pôde evitar o sorriso que se delineou neles. Os seus ombros estremeceram com um riso reprimido. Senti Jamie estremecer ao meu lado. O reverendo Caldwell deu um passo em frente, com um dedo no livro, no lugar certo. Colocou os óculos no nariz e sorriu amavelmente para a plateia, pestanejando apenas ligeiramente quando se deparou com a fileira de fisionomias maliciosas. Tossiu e abriu o livro de orações. Meus caros amigos, estamos aqui reunidos na presença de Deus. Senti Jamie relaxar ligeiramente à medida que as palavras se sucediam, evidenciando pouca familiaridade, talvez, mas nenhuma grande peculiaridade. Penso que nunca tenha tomado parte de uma cerimónia protestante, a menos que se contasse o batismo improvisado que o próprio Roger conduzira entre os Mohawks. Fechei os olhos e enviei aos céus uma breve oração pelo jovem Ian, como fazia sempre que pensava nele. Vamos, portanto, reverentemente lembrar que Deus estabeleceu e santificou o casamento para o bem-estar e para a felicidade da humanidade. Ao abri-los, vi que agora todos os olhares se concentravam em Roger e Brianna, um diante do outro com as mãos entrelaçadas. Formavam um belo casal, quase da mesma altura. Ela clara e ele moreno. Como uma fotografia e o seu negativo, as suas feições não eram parecidas. E, no entanto, ambos possuíam uma estrutura óssea larga, de curvas bem delineadas, que era o legado que ambos tinham recebido do clã Mackenzie. Olhei para lá da fogueira e vi o eco dos mesmos ossos e traços em Jocasta, alta e bonita, o rosto cego voltado em profunda concentração para o som da voz do reverendo. Enquanto eu observava, vi a mão dela alcançar o braço de Duncan, os dedos longos e brancos, apertando-o delicadamente. Amavelmente, o reverendo Caldwell tinha-se oferecido para realizar também o casamento deles. Mas Jocasta recusara, preferindo esperar por uma cerimónia católica. Não estamos com pressa, pois não, querido? Perguntou ela a Duncan, virando-se para ele numa franca exibição de deferência que não enganava ninguém. Mesmo assim, Duncan pareceu-me aliviado, em vez de decepcionado, pelo adiamento do seu casamento. Através dos seus apóstolos, ele instruiu aqueles que entram neste relacionamento a cultivar o respeito mútuo e o amor. Duncan colocara uma mão sobre a de Jocasta com um surpreendente ar de ternura. Aquele casamento não seria de amor, pensei, mas de respeito mútuo, sim, tinha a certeza que era isso. Exorto ambos, diante do Deus Supremo, o Senhor de todos os corações, é que se um de vós souber de algum motivo pelo qual não possam ser legalmente unidos em matrimónio, falar agora. Pois tenham a certeza de que se duas pessoas estiverem unidas de outra forma que não a permitida pela palavra de Deus, a sua união não será abençoada por ele. O reverendo Caldwell fez uma pausa, olhando com ar de advertência de Roger para Brianna e vice-versa. Roger abanou ligeiramente a cabeça, os olhos fixos no rosto de Bree. Ela sorriu levemente em resposta. E o reverendo pigarreou e continuou. O ar de silenciosa hilaridade à volta da fogueira diminuíra. Não se ouvia qualquer som, além da voz tranquila do reverendo e do crepitar das chamas. Roger Jeremiah, aceitas esta mulher como tua legítima esposa e prometes ser-lhe fiel no amor e na honra, no respeito e na fé, viver com ela e estimá-la segundo a lei de Deus, nos sagrados laços de matrimónio? Sim, disse Roger com a voz grave e rouca. Ouvi um profundo suspiro à minha direita e vi Marsali apoiar a cabeça no ombro de Fergus, com um olhar sonhador no rosto. Ele virou a cabeça e beijou-lhe a testa. Depois encostou a cabeça escura à brancura do lenço de Marsali. Sim, disse Brianna com clareza, levantando o queixo e olhando diretamente para Roger, em resposta à pergunta do ministro. O Sr. Caldwell olhou com um ar benevolente à volta do círculo, com a luz da fogueira a cintilar nos seus óculos. Quem dá esta mulher em casamento a este homem? Houve uma pausa ínfima e eu senti Jamie sobressaltar-se ligeiramente apanhado de surpresa. Apertei-lhe o braço e vi o brilho da luz da fogueira na aliança de ouro na minha mão. Eu, claro, disse ele. Brianna virou a cabeça e sorriu-lhe, com os olhos escurecidos de amor. Ele devolveu-lhe o sorriso. Depois pestanejou, pigarreou e apertou-me a mão com força. Eu própria senti um aperto na garganta enquanto eles faziam os votos, recordando-me dos meus dois casamentos. E Jocasta? Questionei-me. Ela casara-se 3 vezes. Que ecos do passado ouviria ela nestas palavras? Eu, Roger Jeremiah, aceito-te, Brianna Eileen, como minha legítima esposa. A luz da memória brilhava na maioria dos rostos à volta da fogueira. Os Bug permaneciam juntinhos, olhando um para o outro com idênticos olhares de suave devoção. O Sr. Wemyss, ao lado da filha, inclinou a cabeça e fechou os olhos. Um misto de alegria e tristeza no rosto, sem dúvida a pensar na sua mulher, falecida há muitos anos, na riqueza e na pobreza, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Lizzie estava extasiada, os olhos esbugalhados diante do mistério que se desenrolava diante dela. Quando é que seria a sua vez de ficar diante de testemunhas e fazer promessas tão impressionantes? Jamie agarrou-me a mão direita com a sua, os dedos entrelaçando-se nos meus, e a prata da minha aliança brilhou, vermelha, com o clarão das chamas. Ergui os olhos para o seu rosto e vi a promessa nos seus olhos, assim como estava nos meus, até que a morte nos separe.